tava só brincando, sabia que ia voltar. Que tava me testando, mas já pode parar. Ninguém é assim tão forte, para de brincar com a sorte. Vem cá, vou preparar um jantarzinho que cê gosta, mas antes quero um beijo. Deixa que eu tranco a porta, a cama bagunçada e o seu corpo me esquentando. Parece que eu tô sonhando. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando ele de amor. Tava te abraçando apertado. Oh, saudade de você aqui do lado. Meu travesseiro me enganou. E acordei chamando ele de amor. Tava te abraçando apertado. Oh, despertador, porque deixei você ligado. Se eu dormir, será que ela volta pros meus braços? Oh, despertador, por que você me acordou? Isso é GG Lima. E ainda bem que tava só brincando, sabia que ia voltar. Que tava me testando, mas já pode parar. Ninguém é assim tão forte, para de brincar com a sorte. Vem cá, vou preparar um jantarzinho que cê gosta, mas antes quero um beijo. Deixa que eu tranco a porta, a cama bagunçada e o seu corpo me esquentando. Parece que eu tô sonhando. Meu travesseiro me enganou. Acordei chamando